Que a paz seja com os irmãos. Meu nome é Maurício, vulgo Nego Chico. Sou irmão do Cela, tive o privilégio de nascer nessa família abençoada. Irmão, Deus é maravilhoso. O que Deus tem pra fazer na nossa vida é imenso, a gente não faz ideia. É só a gente deixar ser usado, ser vaso e deixar Deus agir. Tendo a palavra de Deus, a Bíblia, como escudo, não para esconder, mas que é a única defesa realmente que você tem, a palavra de Deus. Não é igreja, não é pastor, é a palavra de Deus. É o que Deus quer para a nossa vida, não o que a gente planeja para a nossa vida. Independente do caminho que a gente trilha, que a gente corre, Deus está no comando, cada momento. Deixa Deus te usar, varão.